Capítulo 16. A energia do propósito. A terceira energia magnética do sucesso. Reflita nesta frase, de Benjamin Taylor. O propósito é algo maior que tu, te muda de quem és a quem estás destinado a ser. Estás vivendo com propósito? Tens um princípio que te guia ou uma meta central que dirige tuas escolhas e te faça avançar? Se não, pode ser que estejas a girar em círculo, gastando muito tempo e energia, te movendo em diferentes direções, mas sem chegar nunca no ponto que escolhes. A diferença entre ter um propósito ou não, é como a diferença entre uma bola de pinball e uma bola de boliche. Quando não tens um propósito, te moves de um lado a outro, de um evento a outro, sendo surpreendido por eventos inesperados, te desviando constantemente para diferentes destinações sem chegar a nenhum lado. Tua vida é similar a um jogo de pinball, tua energia dispersa-se por todos lados, e teus resultados se baseiam amplamente em tua sorte. O viver com propósito, no entanto, faz-te mais centrado e focado, colocando-te numa rota definida. Como um jogo de boliche, tua vida e tua energia vão por uma rota direta, seguindo um curso mais direto para tuas metas. Evidentemente, sempre podes ter alguns tropeços e desvios enquanto ajustas teu jogo de energia, mas eventualmente uma ressonância com propósito te trará bons resultados. Qual seria teu propósito principal? Toma um momento para pensá-lo, e se tua resposta tem algo que ver com teu trabalho, pensa de novo: esse é teu propósito profissional. Se achas que tem que ver com tua família, tens que tratar de novo, porque esse seria teu propósito pessoal. Teu propósito pessoal não tem nada que ver com algo fora de ti, trata de tua vida interna. Em teu passo desde teu nascimento até tua morte, há algo maior que tem que se fazer, mais que adquirir uma grande casa, ou ser parte de um clube social, além da fortuna ou fama. É a única coisa que levarás quando deixares esta vida, é teu crescimento espiritual pessoal. Principal significa o primeiro ou o mais importante, e estes dois significados aplicam-se a teu propósito espiritual. É nossa primeira motivação de vir a esta realidade, e é a mais importante para ficar-se. A clareza de compreender, maestria pessoal, e amor profundo são todas parte do processo do ser espiritual, o significado central de nossa experiência humana. O maravilhoso disto é que quando estas qualidades estão no centro de tua vida, cria uma dramática mudança de energia e consciência e todas tuas demais metas parecem chegar por si sozinhas. Somente tu podes determinar qual é teu propósito espiritual, ainda que para a maioria trata do amor. Seja aprendendo a te cuidar ou aos demais, ou aprendendo a encontrar uma paixão maior em tua relação com Deus e o universo, o amor é nossa educação maior. E uma vez que o aprendemos, temos que escolhê-lo conscientemente. Eis onde a influência da lei da expansão toma lugar. Quanto mais deixemos ir o ódio e damos as boas-vindas ao amor, mais se expande a energia positiva em nosso mundo, não somente para nós, senão para todos. Às vezes passo meu dia simplesmente repetindo esta intenção como meu mantra: escolhe amor, escolhe amor, escolhe amor. Se vejo-me ao espelho criticamente, deixo ir e digo: escolhe amor. Se alguém se atravessa em meu caminho ou trabalho, deixo ir a irritação, tomo uma respiração profunda e recordo a mim mesma: escolhe amor. Se sinto-me frustrada com alguém no trabalho, olho na direção dessa pessoa e simplesmente repito a mim mesma: amor, amor, amor. Escolher amor como propósito espiritual não é simplesmente uma coisa sem importância da nova era. É uma escolha de energia muito poderosa, um processo para passar de uma vibração densa e pesada, a uma energia leve, fluida e atraente. Como resultado, teu propósito espiritual não pode estar inteiramente separado de teus propósitos pessoais e profissionais. Quanto mais trabalhes esta prioridade em tua vida, mais tua ressonância brilhará em cada lugar. Eu me sinto imensamente afortunada de ser capaz de juntar todos meus propósitos e que meu trabalho seja o que amo fazer. Sinto que minha razão primordial ou espiritual de estar aqui é experimentar ao máximo o amor divino e depois expandi-lo pelo mundo. Como autora, leitora e conselheira, isto também se converteu numa grande parte de meu propósito profissional. E portanto, é uma prioridade fundamental em minha vida pessoal como esposa e mãe. Nos anos recentes, também agreguei a missão de ser advogada adotiva. Isto é especialmente reconfortante, porque traz minha intenção de amor a um assunto que está bem perto de meu coração. Há muita gente que luta para encontrar seu propósito, seja espiritual, pessoal ou profissional. Parte do problema é a confusão entre o propósito e a motivação. Podes estar motivado para pagar o aluguel em cada mês, mas é este um propósito em tua vida? Se és como a maioria das pessoas, então te deixas levar muito com frequência por tuas necessidades imediatas, estas mais que propósitos se convertem em forças irresistíveis em tua vida? Mas para poder alinhar tuas energias com as leis universais, é muito importante determinar qual é teu propósito e depois honrá-lo. O significado mais irresistível e magnético que podes trazer à tua vida é um que acenda a tua paixão. Paixão mais propósito, é igual a poder. Sempre me surpreende ver como muitas pessoas fantasiam a respeito do sucesso sem saber realmente em que meta específica ou atividade querem triunfar. Muitas pessoas dizem-me que querem fazer muito dinheiro ou ser famosos, mas quando lhes pergunto como pensam consegui-lo, não têm a menor ideia. É impossível conseguir algo se não tens identificado claramente teu propósito e tuas metas bem definidas. Sem isto como ponto de partida, não te focarás o suficiente para converter teu desejo em realidade. Há uma grande diferença entre um sonhador e um construtor. O primeiro vê-se a si mesmo conduzindo um lindo carro ou viajando a lugares exóticos, mas não tem ideia de como torná-lo realidade. Desafortunadamente, grandes sonhos sem propósito só criam um vazio de atividade e energia, onde nada se faz realidade e nenhum sucesso real se consegue. Este é o caso de inumeráveis pessoas que vão à deriva se queixando de seus trabalhos esperando ganhar a loteria ou obter uma herança. Estas pessoas invejam aos que têm o que querem, e este sentimento combinado com sua falta de propósito sozinho atrai mais energia depressiva, a qual afasta as coisas que precisamente invejam. O construtor compreende este obstáculo. A diferença do sonhador, ele determina por si mesmo em que classe de meta vai se envolver. Ele também tem um sonho, mas sabe o que este implica, e está disposto a fazer todo o necessário para fazê-lo realidade. Do mesmo modo que seu contraparte, o construtor também se vê a si mesmo nesse carro caro ou viajando de avião através do mundo, mas constrói estas imagens numa fundação estável de propósito pessoal, planejamento, atividade e paixão verdadeira, e isto é a energia aceleradora. Quanto mais ardente seja a perseguição, mais possibilidades terá de triunfar. De maneira que, como encontras um propósito com paixão? Algumas pessoas são afortunadas em descobrir cedo que classe de caminho querem seguir. Eles são guiados por um conhecimento interior, ou talvez um talento natural. E se persistem, pode ser que encontrem uma carreira que pode ser muito proveitosa tanto pessoal como financeiramente. Um surpreendente número de pessoas não escolhem conscientemente suas profissões, no entanto, as circunstâncias ou casualidades os empurram às suas carreiras. Sei de muitos que, após ter aceitado o que pensaram seria um trabalho temporário à idade de 18 anos, se encontram assim mesmos no mesmo trabalho 30 anos depois. Quando têm sorte, esse caminho trouxe-lhes alegria e satisfação. Mas muitos não são tão afortunados quando caem numa profissão simplesmente por sorte. Pode ser que pensem que simplesmente estão a provar, mas ainda assim se encontram no mesmo trabalho anos depois, estejam verdadeiramente felizes ou não. Eles escolhem ficar devido à familiaridade, preferem deixar ir seus sonhos para poder manter o status das coisas, mas este conforto aparente é sedutor. Pode te manter estancado ainda que isto não te faça feliz, e pode ser especialmente tentador se ganhas dinheiro suficiente para manter-te. Desafortunadamente, esta combinação de rendimentos e hábitos pode ser uma armadilha. A armadilha é o medo, e mete-se em tuas esperanças, golpeia-te quando te vês ganhando suficiente dinheiro num trabalho que não gostas, mas temendo não seres capaz de igualar essa soma se te mudas a fazer algo que realmente gostes. A ironia de tudo isto é que estás disposto a renunciar à tua felicidade por fazer o dinheiro que acreditas te trará felicidade. Esta situação pode manter as pessoas estancadas por anos, décadas ou até toda a sua vida. Eles pensam: nunca conseguirei se tento algo novo. Tenho estado fazendo isto por tanto tempo que é muito tarde para começar agora. Mas nunca é muito tarde para encontrar um propósito que acenda tua paixão em perseguir algo que desfrutes. De fato, é virtualmente impossível conseguir um sucesso genuíno num campo que não te faça sentir bem, ou num trabalho que detestes. As frequências ressonantes ao redor deste tipo de emoções são muito tempestuosas para atrair alguma alegria à tua vida. Paixão, pelo contrário, é um catalisador para o sucesso porque agrega o elemento de excitação, um energizante da lei do desejo puro. Sem o fervor, não podes esperar criar o nível de excitação necessário para ativar as leis universais, mas com ele, tua energia de excitação mover-te-á a ações contínuas e acenderá os campos de energia em maravilhosas respostas. Diário do Sucesso. Tenho aqui uns conselhos para ajudar a determinar teu propósito e determinar essas metas e atividades que ajudar-te-ão a acender tua paixão pessoal. Toma o tempo para fazer o seguinte exercício em teu diário, e assegura-te de levar a sério cada ponto. Recorda que propósito pessoal e profissional são expressões de tua individualidade. Eles devem ressoar com teus interesses e refletir o que desfrutas. Lista algumas das coisas que te fazem único. Inclui teus interesses pessoais ou mesmo atividades nas quais gostas de participar. Por exemplo, interessado em política, desfrutas o basquetebol e gostas de montar cavalo. Agora revisa essa lista e escreve qualquer hobby, meta, ou atividades de trabalho que pudessem estar conectadas com estes interesses. Se não está seguro, pesquisa a respeito. Considera as respostas que deste. Qual destas atividades achas que se podem converter num propósito profissional para ti? Qual delas geraria maior paixão? Para qualquer satisfação real, teu propósito deve refletir teus valores pessoais. Se não concorda com tuas crenças principais, sentir-te-ás constantemente desequilibrado, e até pode ser que sintas como se vivesses uma mentira. Isto envenena grandemente tua energia, e nunca estarás verdadeiramente feliz nesse estado. Tomando isto em consideração, segue com os seguintes passos. Lista algumas das coisas que mais valorizas. Está bem incluir dinheiro, mas não está bem limitar tua lista a isso. Alguns destes pontos podem estar já incluídos em tuas listas anteriores. Por exemplo, tempo com a família e amigos, atividades exteriores, tua religião, tuas buscas espirituais. Que propósito, seja pessoal ou profissional, ajudar-te a priorizar estes valores? Que seria necessário para fazer destes propósitos parte de tua vida diária? Estas são algumas perguntas muito importantes, e até podem mudar tua vida, mas precisam ser respondidas honestamente se queres criar uma experiência genuína de sucesso em tua vida. Esta energia é uma das mais magnéticas para a lei do desejo puro, porque o viver alinhado com teu propósito pessoal projeta uma vibração muito dinâmica e atraente. De fato, o propósito junto com o otimismo é o maior componente para criar toda uma vida de paixão. Esta combinação é uma força condutora por trás do processo de atração e uma fonte primária de satisfação pessoal. Quando teu propósito se alinha com tua vida de trabalho, tens a sensação de, isto é o que sou. Isto é o que deveria estar fazendo. Quando podes ver tua carreira e pensar dessa maneira, saberás que és um sucesso em todos os sentidos importantes. Afirmações para um propósito poderoso. Meu propósito é uma vida feliz e de esperança. Em cada dia procuro todo o amor, entendimento e autodomínio que possa conseguir. Vivo com paixão e poder pessoal. Ajo em meu próprio nome em cada dia. Mantenho-me centrado e focado em minha meta. Tenho um propósito. É seguro para mim seguir minha felicidade. Tomo decisões que honram o meu espírito.